Você, eu fecho os olhos pra te ver no pensamento. A saudade dói no peito, não tem jeito, eu tenho que esperar nosso momento. Sei que a distância entre nós dois é muito grande, mas não pode separar duas vidas que se uniram por amor e pra sempre vão se amar. Quando estou perto de você, o tempo passa tão depressa que não dá pra ver. Mas quando estou distante, eu fico sonhando com você. E nesse vai e vem, o nosso amor por Deus é protegido. Até distante tu estás comigo, no pensamento eu levo você. Sei que você entende que Deus me escolheu pra uma missão. Eu conto com a tua oração. O que importa é nosso amor viver. Estou perto de você, o tempo passa tão depressa que não dá pra ver. Mas quando estou distante, eu fico sonhando com você. E nesse vai e vem, o nosso amor por Deus é protegido. Até distante tu estás comigo, no pensamento eu levo você. Sei que você entende que Deus me escolheu pra uma missão. Eu conto com a tua oração. O que importa é nosso amor viver. E nesse vai e vem, o nosso amor por Deus é protegido. Até distante tu estás comigo, no pensamento eu levo você. Sei que você entende que Deus me escolheu pra uma missão. Eu conto com a tua oração. O que importa é nosso amor viver. Importa nosso amor viver. Estou sonhando com você, sempre pensando em você. Estou sonhando com você, sempre pensando em você.